Interrompemos nossa programação para uma justa homenagem a Silvio Santos, feita pelos seus colegas de trabalho. Você sabe o que é reforma social? Você sabe o que é justiça social? Eu também não sabia, mas reforma e justiça sociais é o que eu pretendo fazer. Quem quer dinheiro? R$100, quem quer 50, quem quer 50? Eu pretendo imediatamente fazer com que melhore a alimentação do nosso povo, melhore as condições de saúde do nosso povo, melhore as condições de habitação do nosso povo, melhore as condições de educação do nosso povo. Eu pretendo imediatamente atacar a inflação, diminuir a inflação, e eu pretendo imediatamente aumentar o salário mínimo. Ninguém quer ver o Silvio Santos falando sério. Ele falando sério, ele é um empresário, ele é um homem de direita ou de centro, não sei. De esquerda não é. Mas até poderia ser. Como filha, eu creio que, como presidente da República, Silvio Santos, você pode destruir o Brasil inteiro.